passa por fora. Para o tempo do vento, que é o contratempo da nossa demora. Passam dias e noites, os meses, os anos, o segundo e a hora. E ao tempo presente é que a gente pergunta: e agora, e agora? Para pensar cada momento deste tempo, que cada dia é mais profundo e é mais tempo, para inventarmos outro tempo menos lento. Tempo dos nossos filhos aprenderem com mais tempo a rapidez que tem de ser o pensamento, para nascer, para viver, para existir. A cada instante nos passa por fora. Este tempo candente, que é como um cometa com laivos de aurora. É o tempo de hoje, é o tempo de ontem, é o tempo de outrora. Mas o tempo da gente é o tempo presente, é agora. É agora. Tempo para agarrar cada momento deste tempo, interminável e absoluto rasgo o tempo, num temporal com os ponteiros do minuto. Tempo para um relógio bater certo com a vida de um homem bom. Chegar, conseguir fazer partida e que desperta adiantado para a morte. Tempo para agarrar cada momento deste tempo, interminável e absurdo rasgo o tempo, num temporal com os ponteiros do minuto. Tempo para o relógio bater certo com a vida. Fazer partir.